de Leda. Leda, obrigado. 6254. Tam 3144, desça para 2000 pés, QNH 10112, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo 21, autorizado X-Ray, reportará estabilizado 3144 atrás. Papá Mike Juliette Romeu, confirme voo pairado. Neste momento a região de Sussuarana, senhor, aguardando a liberação da sua frequência para a comunicação. Papá Mike Juliette Romeu, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 895 graus. Siga Mike Juliette Romeu. Qual é a sua intenção de permanecer nesse setor? Afirmo. Chama o controle, por gentileza, em 1-19-35. Dia, tem aqui para Vitória, nível de voo 340, copia? Sendo 500 pés, voo pairado. Fazendo o tráfego na 3144. Mike Juliette Romeu, prossigo. A subida da EL até a posição Leda, após direto Eudes. Transponder é 5114, controle em 119.35. Até 3. O Xanay 6213 decolou 32, controle 119.35. Apreciando. Eu vou ter que dar aqui, não chegou, senhor. Ah, ok, ciente será atualizado. A informação atualizada é 1012 o altímetro, temperatura 31, ok? Transponder 5114. 3, contato radar na decolagem, suba para 360, saída da EL. Da EL cumprindo perfil, 6213. Xanay 6213, pro de Leda. Muito obrigado, pro de Leda. Tango November Yankee Mike, tráfego. Trafegou no setor noroeste, nordeste, correção, setor nordeste, descendo do 040 para 1.500 pés, manterá a ré forte, ingressando na ré forte. Papa Tango November Yankee Mike, ciente desse para 1.000 pés. Papa Tango Juliette Bravo Delta, tráfego 12 horas, 5 milhas. Rumo norte, tá descendo de 1.500 pés para 1.000 pés. É contato visual com o Rio Mato Grosso do Sul. Passaria 2230, desça para nível 050, autorizado chegada a MAN, QNH 1012. 050-332-16. Tá 32-16, desça para 2.000 pés, QNH 1012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000-1012, reporte estabilizado X-Ray. Tá 3144, estabilizado no curso do localizador? Afirma, estabilizou em X-ray. TAM 3144, tráfego de helicóptero parado ultrapassado. Complete final do procedimento ILS X-ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 2 8 9 5, 3 1 4 4. TAM 3 2 1 no meio, continue descida para 2 mil pés. Afirmativa, 2 mil pés. Mike Echo Oscar, prossiga. Mike Echo Oscar, confirme a altitude. Doutor Salvador, bom dia, TAM 3144, X-ray estabilizado. Papa Romeu, Mike Echo Oscar, confirme tensão. 130 graus, 130. Livre pouso 10, TAM 3144. Corredor visual a 1.000 pés, reporte através de Paris. Tango November Yankee Mike, tráfego ultrapassado. Papa Tango Juliette Bravo Delta, tráfego ultrapassado, reporte rotatória. Papa Juliette Bravo Delta, reporte para rotatória. Papa Tango Juliette Bravo Delta, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, Juliette Bravo Delta. Chené 6254, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1. 5 1, boa. Meia, tráfego na final do procedimento ILS X-ray, mantendo 500 pés. 5316. Juliette Bravo Delta, tá voltando ao contato. Papatão Juliette Bravo Delta, ciente, reporte na rotatória. Reportar a rotatória, Juliette Bravo Delta. TAM 3216, autorizado final do procedimento ILS X-ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 3216. Salvador, bom dia, 3144, tá? Não, 3144, taxi na Alfa, chame a Juliette. Alfa vai chamar a Juliette, 3144. Meu Mike Aquática, reporte na rotatória. Juliette Bravo Delta, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95. Ponte na final normal da 1-7, Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta vai prosseguir para o final da 1-7. Tem condição de girar a base para 1-0? Afirmativo, vai prosseguir na final. base. Informador, boa tarde. 132 no meio, final da 90 e depois de baixo travado. 132 no meio, atrizado pouso, pista 190, vento 1190 graus, uma dúzia de lança. Sempre pouso no zero, com 32 no meio. 50, altera galeão. 161, 350 galeão, é isso? Ah, firmou. Tá livre o táxi, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 10, altímetro no 0, 12. Quando pronto, chame a torre 18. É, 95, vai apenas dar uma passagem na nave da TAN, vai ingressar no pátio instantes para o portão 4, ok? Quero passagem ao Orlando. Boa tarde. Portão 3144, autorizado ingresso via Juliette para o portão 4. Juliette, portão 4, 3144. Como é que é a Cosca pro rotatório? Juliette Bravo Delta, autorizado virar base. Pista 90, reporte final. Virando base, pista 90, reportar a final, já está com o trem baixado, checando Bravo Delta. Tá 3216 no solo 47, vai livrar a direita, chama o solo 121 decimal 9. 21 virar 3216. Oi, boa tarde, o nono 67, ponto espera pronto. Eu tenho ponto espera, gol, o nono 67. A 3216, boa tarde, taxi na Alfa e chamete da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3216. Não é 6213, já chamou o centro Recife? Confirme pro 6213, já? O Xané 6213, centro Recife, 125, próxima 1. Obrigado, adiós. Passaredo 2230. Reduz a velocidade para 1,70 nós, desça para 2.000 pés, QNH 1,0, 1,2, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 270 nós, está para estabilizado, 2,23. Papá Romeu, Mike é acústico, chame torre 1,8, decimal 9,5. 1,8, decimal 9,5. Torre, Salvador, Mike é acústico. Torcida, Mike é acústico. Chegou na final do procedimento ILS X-Ray, mantendo 500 pés. 500, 1-7, reporte na terceira milha. Reportará direto, vai prosseguir direto na final da 1-7, reportará a terceira milha mais negócio. 1-1-6-7, autorizado, decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 de nós. 140-2230, confirme velocidade indicada. 170 nós com a velocidade. 120-2230. Decolado aos 5 anos, está no controle, 199-35. 19-35, Salvador. Salvador, 1967, boa tarde. Voo 1967, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. 360 da El, autoriza para hoje, brise? Gol 1967, aguarde de coordenação, vou ir para a letra. Letra, gol 1967. Controle, levando aqui mais, solicita regresso. Não, Luz, uma vez em nós. De repouso, mais, que é só. Pois. S, corredor interado, na proa da rotatória, levando em aqui mais. Mike Juliette Romeu, prossiga. Simbra, segue via BR para pouso no Serra Índia com Índia. Sente, papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, reporte visual com Serra Índia com Índia. Romeu. Passaria do 2230, estabilizado no curso localizador? Acionando, Rua LS 2230. 2230, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95? 1 no 8 95. 1 no 8 95. Foi Salvador, boa tarde, passei 2230, Rua LS. 2230 da Bossaredo, continua a aproximação, cheque trem. A chave é nada, eu vou ver. Aproximação, mais autorização de pouso, Bossaredo 2230. Copiou 360, Brasília? Não, acho que ao estacionar frequência livre, o Mike é Costa. Decola, vai cabeceira 1-0, mantém a proa até 2.000 ou 3.000 após curva direita para a subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5116, o controle em 1119-35. Só confirmando a subida Arbor Elefa, onde intercepta o peso do 17, ok? Tango November Yankee Mike, tráfego prosseguindo para Sierra Índia Eco Índia, 12 horas, 13 milhas, rumo Nordeste, mantendo 500 pés. Passando o tráfego November Yankee Mike. November Yankee Mike, reporte visual com tráfego. Reportará visual com tráfego November Yankee Mike. Juliette Romeu, prossiga. Visual para pouso na Serra Índia com Índia, não visual com Yankee Mike. Papapá, mais Juliette Romeu, ciente, livre frequência, 1 no 23 decimal 45. aeronave mantendo o nível 085 a 60 milhas noroeste do VOR de Salvador, identifique. Gente, boa tarde. Aeronave no nível 085 a 60 milhas do VOR de Salvador, identifique-se. Sareu 2230, no solo, 1057, ao livrar à direita, chame solo, frequência 12129. Foi meio que Mike da Pro da rotatória do Japão Tapa. Tapa Tango, November Yankee Mike, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, November Yankee Mike. Tarde, táxi Alfa e Juliette para o portão, perdão, para o Pátio 3. Posição 2 do Pátio 3. Reponte na final normal da nossa sede. Reponte lá. Então, no site, só vendo esse mic, é. Agora a distância para iniciar o táxi, tem um passageiro que vai taxiar a sua casa, só um minutinho, VOR de Salvador. Táxi azul 40899, 5 borda 335, alterno Galeão. 335 Galeão, PB? 95. 95, ok, livre o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre 1895. Tenha uma boa tarde, o voo azul 40 entrada. Bravo Delta tá livre de iniciar aí no pátio 3. Chama para ingresso, pátio principal. O Delta está autorizado já a ingressar no pátio principal, cruzá-lo após Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 1895 para o cruzamento da pista auxiliar. 4089, cruzado ali, decolar pistão 0, vento 120 graus, 139. Final de 3 milhas da VMAC Mike. VMAC Mike, tráfego avistado, cruzado pouso pista na 7, vento 90 graus, 1 a 12 de 9. Copiou no VMAC Mike. Autorizado pouso no 17 da VMAC Mike. Aguarde um minutinho, o gol no 867, tem uma aeronave aqui no porte, taxiando na sua cauda, coordena com a equipe de solo, após a mesma está autorizado seu push para o táxi, altímetro no 012. Foi solo ao 01, cruzado, backtrack, reporte levando pista 97. Cruzado de Leite Bravo Delta, é, a estação é frequência livre. Sinal 35 por 4089. Afirma, 4089, decolada 02, controle 1935. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolada 1110. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da El. 340 da El, 4089. Ataque zona 867 para o Biona 36, zona 63, horas e 51, Adorna Campinas. Salvador, muito boa tarde, trip 5240, nível 170 para descida. O 447 está em centro de reclamação novembro, autorização para barreira. Para nível 050, QNH 10012. 10012, chegada a Mari, possibilidade de voar etap, senhor? Trip 5240, voe Mari. Voando Mari, 5240. Fogo direto, controle 199, a decimal 35, transporte 5120. Centro projeto 200 para barreiras, decoda 10 com curva à esquerda, saída Pombo, pós código direto, 5120, nosso transponder, 1935, controle 3547. Correto, 3547. Firme, última aeronave. Firme, 5120. Obrigado. Desça para 4000 pés, QNH 10012, autorizado chegada PONF. QNH 10012. Oxanem 6141, mantenha perfil da chegada. Boa tarde. Oi, boa noite, estou 67, mando para dar 10. 867, cruzado linha decolar pista 10, vento 120 graus, 10149. A linha decola 10, boa noite, 67. Azul 4089, chame Centro Recife 125 decimal 1. Recife 1, 4089. Dorotan 3193, autorização Galeão, nível de voo 360, com a informação no vendo. 3193, pronto, cópia? Tá pronto, senhor. Autorizado Galeão, 360, via 3 voo 10. Dael, Leda, Bridge, assumida. Primeira curva direita após a decolagem. 5124, código 1193, o controle. Só não copiou o controle? 1935. Afirmativo, autorizado 360, Pesuru 10, decola na 10, primeira direita, da Leda Bridge, 5124, transponda, controle 035, tá no 03. Não. 5240, confirme velocidade indicada. Estamos a 2409. 100, trip 5240. Oxané 6141, confirme velocidade indicada. Oxané 6141. Desejo que o 5240 reduza. Controle, deseja que o 5240 reduza. 5240, mantenha a velocidade. 240 mais. Reduz a velocidade para 190 mais. 190 mais, 5240. É 1141, tem condições de voar para a Duna? Agora! Exato. Afirmativo, Xané 6141, vou na Pro de Duna. Bora, Duna. tarde, dia. Prossiga. Prossiga. Até que horas é o plano, senhor? 50. 50 tá um pouquinho cedo, se não tiver plano, passa a corda, ok? Ainda não tem o plano no sistema. Senhora, eu tô na... É Guarulhos, é da El. Como é que escuta? Salvador, boa tarde, tá 3612, quando possível, autorização de tráfego Fortaleza, nível 390. Não seria o 3216? Afirmo. Coisa 3216, coisa. Pronto, na cópia? Pronto, cópia. Autorizado Fortaleza 370 via Pêsulo 19 e após conforme a rota do plano, subida Momo Froti, primeira curva esquerda, ponta de decolagem cabeceira 10, código 5141, controle 1935. 5, limite da proa aqui é de Mike 1110, Simbra. 205, limite para 1010, vai bater 4000? O Xenem 1141, desce para 2000 pés, autorizado final procedimento ILS X-Ray. 2000, a proa 205, está autorizado em ILS, ok? Fox Romeo Oscar, Tango Índia. Momo Frutti, ciência da 3, 2 do meio. Correto, chama para posicionamento. Vai chamar para outro 3, 2 do meio. O Xuné é 6141 para o curso do correção, curve à esquerda, proa 1160. 1160, nossa proa autorizada. O Xuné é 6141, complete curva 130, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 130, vai reportar a minha. Desça para 3 mil pés, QNH 1-0, 1-2. 3 mil pés, 1-0, 1-2, 5-2-4-0. Xenem 1-4-1, complete curva esquerda 1-2-0, reporte estabilizado no curso localizador. Está interceptando o localizador neste instante, 6-1-4-0. 1-4-0, gente, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 0. 260, 1867. Torre, Salvador, Oxenera 6141, vai passar o estéreo mais uma milha e meia. Contorno? Chega. Confirme, por favor. Vai passar de série mais uma linha. Sim, check trem, livre pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, uma linha de lado. Pouso na 1-0, 61, 41, trem baixando pra lá. 050, QNH 1-0, 1-2. Cópia. Sim. Afirmo. Estabilizou 5240. Cinco dois quatro zero, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, trip 5240, estabilizado no INS. Trip 5240, continua a aproximação, guarda a transmissão de pouso. Copiou, trip 5240? Ciente, trip 5240, copiou sim, está aguardando a sua autorização para pousar. 6315. Deixa na 6315. Aguarde. 6315. Vetoração para curso localizador, couve à esquerda para a 130. Esquerda 130, 6315. Trip 5240, cheque trem, livre pouso pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-40, 1-49. Tá com o trem embaixo travado, livre pouso na pista 1-0, trip 5240. Autorizado conquista, nível voo 180, rota conforme a rota do plano, elefa, obdude e após, conforme a rota. Subida será árbor, após direta para a primeira posição elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5144, controle 11935. Para posicionamento. Então 3805, pronto para cópia. Tia. Varu Guarulhos, aprovado, nível de voo 340, via Pé Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, trive e após conforme a rota do plano. Dael, Leda, bride a subida com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. 5152 é o código transponder, 11935 é o controle. Decola da 10, perfil da El Leda Brito. 5. Qual reação para posicionamento? Chané 6141, portão previsão 03, encontra-se ocupado, vai manter a posição e aguardar ou o reposicionamento da aeronave no pátio ou o pushback da aeronave que está no 03. Positivo, vamos aguardar. Trip 5240, no solo 24, Oliveira direita, chame solo, frequência 121, decimal 9, boa. 219, chamada 5240. Chané 6315, para o curso do localizador, curve à esquerda, proa 120, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS-X3. Entre proa 120, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, Chané 6315, obrigado. Alô, Salvador, bom dia. Trip, boa tarde, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a posição antes da Juliette. Juliette, 5240. 290. Desça para nível 050, QNH10012, autorizado chegada Mari. Desça para 050, QNH10012. Sobre o táxi, passarelo. 5240, visual foguete, próximo a Juliette. Sim, aguardando, Solo 6141. Prossiga. Sabe se a companhia vai continuar? Por enquanto a gente está sem posição da infraero, vou aguardar alguns instantes, ok? Aconteceu. O Chané 6141, a infraero acabou de entrar em contato comigo. Então ingresso Juliette, portão 02. Juliette para o 02, obrigado. Para o assalamento, eu tenho 3193 na posição, posteriormente o pushback. Afirmativo, o acionamento da posição está autorizado, aguardando para o pushback. Autorizado, 3193. Estabilizado, Chané 6315. 18, decimal 95. 18, 95, obrigado. Tenta apenas ao Passaredo que tava fazendo um pushback lá no Pátio 3, tá ok? Tá, gente, dará atenção ao Passaredo, 2.0. Salvador, uma boa tarde, Estacionário 6315, estabilizado, final. Estacionário 6315, check trem, livre pouso, pista 1-0, vem acima 2-0 graus, 1-2 de nós. Passe travado, 6315. Diga. Mesmo. Então vai para a localidade de Castro Alves. Qual que é a radial de saída e a distância de Salvador? Ok, 290, o senhor tem noção da distância daqui de Salvador, mais ou menos? 54 milhas de Salvador, tá ok, para cópia. Tá autorizado Salvador, grupo de Zulu, Castro Alves, vai a 500 pés, sai via litoral sul com primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 190, corrigindo, a partir do pátio 3 vai decolar com curva à direita, o código transponder é o 01133, controle 11935. Romeu Oscar Bravo, ciente, só confirmando, essa localidade é a 54 milhas de Salvador, né? Não é mais, muito mais do que isso não, né? Ah, tá ok então, porque essa localidade ainda é PMO. Se fosse muito a mais que isso, seria fora e seria com outro órgão, tá ok? Mas o cotejamento está correto, me confirma por gentileza o PLD. 03. Acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 1895, Romeu Oscar Bravo, bom voo. Estacionamento, está no pátio 3, número, posição número 4. Aguarde, trigger. Valeu 2230 para o táxi, via 258, Alfa Salvador, com 450. Táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. E 12 ajuste, pátio, Índia, Alfa, 1895, ponto de espera. Para o pushback, eu tenho 3193. 30 segundos para o seu pushback, tá? Número 2 no setor, TAM 32 e no meia. Tripe, 5447, puxa aciona no pátio 3, chama pro táxi. 7, chama lá pro táxi 5447. Lá, lembra? Vem manter pista 1-0, o Passaredo 2230. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6315, livrou na escuta. Táxi Alfa, chamei a sua Juliette. Juliette. Passou Sarilo 2230, autorizado, decola a pista 10, vento 120 graus, uma dúzia de nós. Oscar Bravo, faz três pouquinhos. Gente, o Romeu Oscar Bravo mantém escuta. Romeu Oscar Bravo, decola do pátio direto pro Itapó. Romeu Oscar Bravo, atenta a aeronave realizando push, evite sobrevoo sobre aeronaves e viaturas. Decola com proa sul, reporte no través da torre em construção. O vento é 130 graus, uma dúzia de nós.